Bravo. Bravo. Pronto para o táxi? Está acionado no táxi 4, pronto para o táxi. Afirmativo, está livre até a linha de parada, reporte quando lá. Portará na linha de parada, Tango Bravo. Ação na proa de Amã para a chegada Amã, QNH10 no meio, desça para 3 mil pés e reduza para 250 nós. 3 mil pés, 259, reduzindo, 022, 3025. 1777 no gate 5 para o puxa estacionamento. Autorizado no 5, reporte táxi. Autorizado, chamada táxi no 777. Brava Linda, cola no 7, 180 com 15 ao vento. Tá iniciando, Brava. November Alfa, já na escuta do controle, prossiga visual, é Vera Cruz, Interlagos, Índia November Alfa, QNH 10 no meia, em Salvador, Índia November Alfa. 1.19.35, até a volta. Até a volta. Controle é o Tango de Abrava. Tango de Abrava, prossiga visual, litoral sul, o Tango de Abrava. Visual, litoral sul, Tango de Abrava. Tango Juliette Papa Uniforme, prossiga visual via litoral para ingresso em Interlagos, o Juliette Papa Uniforme. Meto aí para táxi. Gente, Juliette Papa Uniforme, reporte 20 milhas afastado de Salvador, confirmando está a mil pés, o Juliette Papa Uniforme. 3895 está com 168 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando galeão. 3895, ciente, 168 no POB, táxi Índia Alfa, o ajuste é 1016, 18612 no ponto espera. É 186, ponto espera, via Índia e Alfa. Índia November Alpha, QNH 10 16, o Índia November Alpha. De Papa Uniforme, conhece o portão rotatório, Juliette Papa Uniforme? Prossiga visual via litoral, reporte 20 milhas. De Salvador, Juliette, Papa Uniforme. Papa Uniforme, confirma estimado de pouso em Salvador. Licente, Juliette, Papa Uniforme. Pastor, 1-7, 1 minuto para a posição coral, serviço radar terminado. Chame controle Léo em 120, decimal 1. Obrigado, 1-37 a bordo, autonomia de 2 horas e 25, alterna com 20. 3895, a linha mantém cabeceira corrigindo. A linha decola no piscina 0, vento 180 graus, quando 3 nós. Está 3895. A linha decola no 0, está 3895. Sereno 437, está em contato radar. Meia uma milha nordeste de Salvador, vai para o Edbonf para interceptar a chegada a Bonf. QNH no zero, no meio, reporte no ponto e dá a descida. Sereno 437, desça para nível 050. Informação Oscar, guarde cópia. Ali mantém capseiro no zero. Ali mantém capseiro no zero, no 37. Afirmativo, quilômetro Oscar, reporte Taxi Papá, ponto espera. Tem capturando 7, quilômetro Oscar. Oito, decolada ao 56, 10935 ao controle, bom voo. 935, estão no zero, reporte estabilizado no localizador. Estará estabilizando o caiador, 6740. Controle Salvador, 3895. Bom, boa tarde. Boa tarde, TAM 3895, contato radar, suba para nível 340, ao cruzar 2000 pés pro Edileda. Pesar 2000 pro Edileda, direto 43, 8, 9, 5. 1442, controle. 1442, está em contato radar. 57 milhas nordeste do Brasil de Salvador, autorizado por Edbonf para interceptar a chegada a Bonf. QNH no 0 no meio, reporte no ponto e dá a descida. Corrigindo QNH no 0, 1 no meio, o Fossério no 442. Está autorizado o ILS para o Passaredo? Passaria 2230, desça para 2000 pés, autorizado. Final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Descendo 2000, reportará no localizador, ILS, passaria 2230. Objeto 6740, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 186, obrigado. Passaria no 393, autorizado pro Edipelo. Transponde 5126, Cotês. Autorizado 360, conforme plano de voo. A saída após decolagem curva direita, a saída é a Leda, após saída da El, perdão, após o Aleda, depois crash. Upper Zulu 14. Controle é 1 no 9, 35. Código transponder é o 5126. Ou 1477. Correto no 477. Autorizado seu pulso de acionamento no 01. Estou bem pronto para o táxi. Ciente, está autorizado, chama para o táxi. Ou 1477. Gol no 777, decolada aos 58, 10935, bom voo. 11935, grato no 777. Controle, muito bom dia, o gol no 777 decolou na escuta. Bom dia, gol no 777, contato radar, suba para nível 320, ao cruzar 2000 pés, autorizado por Edileda. A cruzando 2000 pro Edileda, gol 1777 para o 320. O localizador, passando 2230. 2230, chame Torre. Salvador em 1-8, decimal 6. 2-6, obrigado. Bom dia, 2230. Bom dia. Estimativo Kilo Romeo Oscar, o vento 90 graus com 14 nós, a teta estrela do Bang da Web, livre decolagem de pistão 7, quando pronto. Até visualizar final da pista 17, Juliette Capanipa. 260, 30, altímetro no 06, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarda pista livre, Bang da Webjet tocou o solo. Confirme já embaixo travado? Abaixo travado, já. Afirmativo, informa o tráfego decolando agora da pista auxiliar. Vai sobrevoar a linha do litoral sul, à sua direita, não vai interferir na sua aproximação. 2230, passarei de aguarda apenas a pista livre. Aguardando ali, passarei. Webjet 6740 no solo ao 00, livre direita, chama solo em 121, décimo 9. 219, 6740. Kilo Romeo Oscar, decolado de Salvador 01, restrito mil pés no corredor Axé, chama controle em 119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, até a volta, por favor. Kilo Romeo Oscar. Quem te dá informação, Oscar? Boa tarde, Web 6740, Taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Taxi Alfa vai reportar antes da Juliette, Web 6740. 11 nós, passarido. Repousando zero, passarido 2230. De November Alfa, torre 118, meia dúzia. Desce até o nível de voo 060, no 442. 4 de Salvador, procede no 376, gente da Oscar. No 442, desce até o 060, no 442. 060, 442. No 376, voa proa de bom e chame para descida. E altímetro no 06, o vento no 90 graus, 11 nós. Reporte curto, final, pista no 7, Índia, November Alpha. Reporte curta, final, Índia, November Alpha. 76 pro de bom, se chame descida no 376. 376 pro de bom, se chamará para descida. Salvador, bom dia, Azul 4060, perdão. Wolf Fox, descida autorizada até o nível de voo, inicialmente 070, Whisky Fox. Ilhéus, no 160. 4033, aprovado, Ilhéus, no 160. Decolando da 10, curva direita, saída da Euleira, após direto Ilhéus, o controle Salvador opera em 1935. O transponder 5135, aguarde para o cortejamento. Web 6740, ingresso Juliette para o 07. Juliette para o 07, 6740. 4033, prossiga com o cortejamento. Ilhéus, nível 160, decolada 10, curva direita, saída da Euleira, Ilhéus. 1-1935, controle, 5-1-3-5, transponder. Correto, quando pronto, só impulso back estacionamento no 09, azul 4033. Chamaremos, obrigado. Sobe no 393, chama final, Salvador no 208, no 393. 0. 2230, assim, a bola. Taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 2230. 1-477 para o táxi, estamos com 1-8 a bordo, 1-8-0 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 minutos, alternando Galeão. Gente, copiado, táxi autorizado via Índia e Alfa no ponto, espera 1-0, torre 1-8, meia gol no 477. Autorizado via Índia e Alfa no ponto, espera, torre 1-8, mal meia gol no 477. 777, chama agora Recife no 288, alterno no 3325, gol no 777. No meio descido até o 070, reduz 2509. No 4. Ele é chamado no 4, 2260. Tá, confirme. 045. Quilo 045 autorizado. Obrigado, 045. Pouso, pista no 7, 170 graus, cono 09 ao vento. Leve pouso, Índia, 90 graus. Webjet 5728, 5728, chama agora final Salvador no 20 decimal 8. 208-5728. 437, Tinge, mantenha 050. Quem reparou o controle? Força aérea 1437, Tinge, mantenha 050. Autorizado até o 40 agora, no 437. 437-040. 42 até o 50. 42 até o 50. Golf Fox em forma indicada. Dois, dois, zero, nós, Swiss Golf Fox. Juliette, pode falar? Golf Fox, descida autorizada até o 70, chama agora a final Salvador, no 208. 47707, decolou o controle em 1 no 9.35, bom voo. Controle 7935, obrigado. Voo no 477. Papai Romeu, Índia, November Alpha, no solo 08, tá livre o backtrack, reporte livrado, pista no 7. Autorizado o backtrack, reportará livre na pista, Índia, November Alpha. Afirmativo. Ok, autorizado por da final, chama a torre 118-6 para ingresso no circuito. Juliette, papai, ele fala. Controle, papai, meu fundo, obrigado. Controle, a Tango, Tango de Abravo já passou, o passou. Torre 118-6, 12, Tango de Abravo. 118-6. Uniforme. Voa no 477, decolou na sua escuta. 360, direto da EL no 477. 360, direto da EL, voa no 477. Afirmativo. Porra, tá perguntando, Índia Bravo? O Tango Índia Bravo tá visual com o Tucano da Força Aérea na final do ano 7? Positivo, tá visual comigo. Afirmativo, prossegue a retaguarda do tráfego, direto pátio 4, 180 com 14 ao vento, altímetro no 0 no 6, aporto no, na final pro pátio 4, Tango Índia Bravo. Na final para o 4, chamará Tango Índia Bravo. Força Aérea no 393 na escuta. Afirmativo, já embaixo travado? MIP checado, forçada no 393, livre pouso, pista no 0, vento 190 graus, cono 39. Informa o tráfego, sua direita, um Hops 44, vai prosseguir a sua retaguarda sem interferir na sua aproximação. Livre pouso, pista 10, forçada no 393. Ativo, observa na frequência livre. Uniforme, final 3 baixado, travado. Afirmativo, direto papá e uniforme, aguarde o eixo livre, ok? Afirmativo. Tango Índia Bravo informa um papá para 31 na final do ano 7. Prossegue pátio 4 sem interferir. Tango Índia Bravo reporta no solo controlado, 190 com 12 ao vento. Chamarana controlado, Bravo. O Gilete Papai Uniforme tem conhecimento onde se localiza o pátio 4? É afirmativa para o Garda Bata. Afirmativa, só para informação, tem um Robson 44 aproximando o setor Whisky. Vai pousar direto no pátio 4 sem interferir na final do ano 7. Apenas para informação de tráfego, o seu tráfego já avistado, livre pouso, pista no 7. O vento 180 graus com 2 nós. Gilete Papai Uniforme. Grato, obrigado. 1-2 nós, abraço, parabéns. Obrigado. Controle Salvador, Força Aérea no 376, no ideal de descida. No 376, descida autorizada, até o 0620. 376, descida até o 0620. Força Aérea no 393, no solo 11, tá livre até o pátio militar, frequência livre no corte. 37, vetor para sequenciamento de tráfego. Vai curvar agora à direita na proa 250. O limite dessa proa será de 20 milhas, no 437. Direita 250, limite de 20 milhas, no 437. Afirmativo para nova cópia, solo 121 decimal 9, considero solo 11, Tango Índia Bravo. Braco. Autorizado o backtrack, que o backtrack é o Juliette Papai Uniforme, considero solo 12, reporte pista livre. Pista livre, Juliette Papai Uniforme, um abraço. O Bata Bata? Então, esse aí não é um Garda Bata não, esse aí é o Star. Você consegue fazer o peão na taxi? O Garda Bata tá onde? Assim que fizer o backtrack, vai ingressar via pista e a segunda esquerda. Ah, primeiro batido. Nada, mantenha minha escuta, ok? Ok. Já o abraço. É o B. É o B de 04. 04, sim, se livre acionar, assume a torre para iniciar o táxi, o Tango Índia Bravo. Ah, é a segunda saída esquerda para a Bata. Grato, obrigado, mano, velho. Vai voltar o Tango Índia Bravo. Limite 20 milhas nessa proa, no 442. Torre Salvador, objeto 5728, boa tarde. Afirmativo, objeto 5728, tráfego já avistado, já em baixa travada. Positivo. Afirmativo, altímetro 10 no 6, tem pouso autorizado pista 10, vento 190 graus com 0 nós. O objeto 5728. Ok, livre pouso pista 10, 5728. É a segunda esquerda agora, o Gilete Papai Uniforme. Obrigado, Zé. Abraço. Igualmente, bom domingo. Está na frequência livre. Whisky Golf Fox, altímetro 10 no 6, quanto na aproximação, número 2. Reporte já embaixo travada? Afirmativo, reporte quando baixar travada, guardando pista livre, banco do Webjet, o preset. Para cheque, o vento 180 graus com 12 nós. Do Livre Táxi, Juliette Alfa, ponto espera ser uma torre 1186 azul 4033. Juliette Alfa 186, obrigado, bom dia. 3191, em coordenação com a equipe de solo, após a passagem da Embraer da Azul, livre por estacionamento 110. Some táxi. Após a passagem da Embraer da Azul, livre por estacionamento 3191 graus. 288-3325. Muito obrigado, um ótimo domingo. Obrigado, comente. Obrigado, até. Salvador, boa tarde, 4076. Boa tarde, 4076, redução 250 nós, desce até o nível de voo 70070. 2509, 370. Chama agora final, Salvador, no 208. 208, 4-6. Patanguí, Gulf Foxtrot, atenta a pátrios, direto à aproximação. Sim, ritmo, Gulf Fox. Salvador, Webjet 5728, livrou na sua escuta. 5728, boa tarde, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Táxi Alfa, reportará antes da Juliette, Juliette 5728. Swiss Go Fox, checa o trem, livre pouso, pista no 0, 170 graus, cono 3 nós, Swiss Go Fox. Sente pouso baixado, travado, livre pouso no 0, Swiss Go Fox. Papa Romeo Eco, Romeo Mike. Solo, Webjet 5728. Fabi aqui, chamou a atenção da gente aqui na próxima Taxi Fox ali, tem alguma coisa molhada. Ok, gente. O 5728. Nós teríamos chamar em ferro para verificar. É na Taxi Fox, confirme? Não, é ali na pista. Na pista próxima Taxi Fox ali. Ok, muito obrigado pela informação. Tá, obrigado. Torre Salvador, tão 8001, estabilizado, embaixada travado. Última aproximação, aguarda a autorização de pouso, aguarda a pista livre, altímetro no 0, no meia, para cheque o vento 180 graus, cono 0 nós. Tão 8001. Aguarda a autorização de pouso, tão 8001. Papa Tanguí, Gol Fox, Trotton, Solos 18, livre direito, chama o solo 121, decimal 9. Controle Salvador, bom dia, voo 1041, centro da Oscar. Voo no 041, redução de velocidade para 240 nós, desce até o 060. Desce para o 060, já está mantendo 230, conforme solicitado pelo centro. É melhor ainda 230, grato no 041. Autorizado Alfa, quilo passo 3. 5728, ingresso Juliette para o 05. Juliette para o 05, objeto 5728. 376, chama agora final Salvador no 208. 376, final Salvador no 208.